Vamos voltar à Vila do Conde, é que vem aí a segunda parte do Rio Ave 0, Benfica 0. Renascença, Desporto. De novo o contacto com o José Luís Moreira, o Bernardino Barros, o Silvio Vieira e o Pedro Azevedo. Vamos para a segunda etapa do Rio Ave Benfica. Muito bem, no preciso instante em que Bruno Paixão apita para a segunda parte, como está muito frio, estão todos cheios de pressa. O intervalo até só durou 14 minutos. Há substituições, Silvio? Não há substituições, nem no Rio Ave, nem no Benfica, mas Pablo Aimar foi o único jogador dos suplentes a estar mais tempo no banco, a ouvir indicações de Jorge Jesus. Banco de suplentes do Rio Ave: Trigueira, Ricardo Chaves, Evandro, Weslam, Chidi, Adriano e Tarantini. Do lado do Benfica, Júlio César, Pablo Aimar, Rodrigo, Coentrão, Welda, Nuno Gomes e Luís Filipe. A bola para o meio-campo da equipa do Rio Ave, ali um corte efetuado por Jefferson, a fazer a movimentação para a linha lateral. Depois a equipa do Benfica recupera, bola para Cardoso. Cardoso levanta, dá para Ramires, não chega o brasileiro. A bola a sair pela linha lateral, é lançamento a beneficiar a equipa do Rio Ave. É um jogador em definitivo fora de sítio, um bocadinho adiantado, um bocadinho atrasado. Ramires nunca está no local onde vai a bola endossada pelos companheiros. É, Fábio Coentrão vai para aquecimento, Aimar e Nuno Gomes. Aimar vai entrar, não tenho qualquer dúvida. A bola já enviada para Javi Garcia, dá para Saviola, este a fazer uma abertura para a esquerda para Di Maria. Di Maria capta a bola, pode rematar, já não tem ângulo, agora sim Di Maria, ainda Di Maria, já perdeu o ângulo de remate, pode arrancar cruzamento, não tem outra alternativa, ganha canto do mal, o menos para Di Maria. Bailado entre Di Maria e José Gomes, que foi sempre levantando o pezinho para que a bola não chegasse à área, o cruzamento de Di Maria não chegasse a acontecer, não aconteceu mesmo, mas há canto para cá. É o quarto canto para o Benfica na partida, primeiro da segunda parte, vai ser cobrado à esquerda do ataque, minuto e meio de segunda parte, 0-0 em Vila do Conde. Ponta pé de canto para ser cobrado, à esquerda, bola levantada, primeiro posto, um desvio, segundo posto, Saviola, golo! E Saviola estava no sítio certo, na hora certa, para fazer o primeiro para o Benfica, provocando uma explosão de alegria dos milhares de adeptos encarnados que vieram à Vila do Conde. É euforia em estado puro no Estádio dos Arcos, os adeptos do Benfica a celebrarem em conjunto com a equipa este golo da equipa encarnada. Canto de Carlos Martins. Cardoso até parecia que estava a aliviar a bola, mas não. Assistir o companheiro de ataque, El Conejo Saviola, a meter a bola na lura, no único espaço onde ela podia entrar. Um golo pleno de oportunidade, um golo bonito de Saviola, a resolver para já a partida a favor do Benfica. El Conejo farta-se de tirar coelhos da cartola, Bernardino. Porto, Nacional e agora Vila do Conde. É, e sempre do mesmo sítio, sempre na bola parada e sempre no mesmo sítio, ou seja, posicionando-se ao posto mais distante de onde a bola é batida, quer seja em livros, quer seja em pontapé de canto, seja naquilo que for. É sempre ali, perante quase que para a apoplexia que ia dando a Carlos Brito e também a João Tomás, porque toda a gente sabe que é ali que é a posição de Saviola, mas ninguém consegue evitar que a bola lá chegue para ele marcar golos. E aí está ele a fazer um 1-0 num jogo que parecia atado, num lance de bola parada. Alguém se esqueceu do mais pequenino e ele fez um 1-0. Está por cima o Benfica e Carlos Brito prepara-se para as alterações. Em Vila do Conde, 3 minutos da segunda parte, Saviola a marcar para o Benfica, Rio Ave 0, Benfica 1. Pai, o vidro do meu carro partiu-se agora? Vai à Glass Drive. Glass Drive é onde? Liga para a linha azul 808-246-246 ou procure em glassdrive.pt e descobre o posto mais próximo. Glass Drive, postos em todo o país. Ligue já 808-246-246. Temos acordo com a sua seguradora. Glass Drive, estamos onde é preciso. Vila do Conde. Amarelo para Vítor Gomes. É, tens aí o primeiro. Foi um amarelo para Vítor Gomes, porque Vítor Gomes protestou muito com Bruno Paixão, pedia cartão amarelo para Saviola por simulação no interior da área, acabou por pedir e colher ele, o número 10 do Rio Ave, o cartão amarelo. Atenção ao pontapé de canto para ser marcado pelo Benfica. Quinto canto para o Benfica, foi de canto que marcou há instantes. Bola levantada, primeiro poste, o desvio, tira a defensiva do Rio Ave. A bola é despejada por Sidney. A pontapear para fora, é lançamento a beneficiar a equipa do Benfica. De imediato, Carlos Brito colocou Chidi, Tarantini e Adriano em exercícios de aquecimento. A bola para Ramires, a fazer a movimentação para trás, Ramires. Dá para um companheiro da zona central, Luizão. Luizão para Miguel Vítor, este para Javi Garcia, outra vez para Luizão. Luizão capta o esférico, vai lateralizar. Os adeptos do Benfica puxarem pela equipa. Depois do golo, a bola é enviada para Maxi. Maxi para um companheiro à direita. Houve falta sobre Maxi. O árbitro deu a lei da vantagem. Sem dúvida. Atenção à equipa do Benfica, pela direita, no ataque. O corte efetuado pela linha lateral e lançamento para a equipa encarnada. Galvanizada com o golo que marcou. Equipa e adeptos. Lançamento para ser cobrado na direita por intermédio de Maxi Pereira. Lá está Maxi para recolocar o esférico em campo. Maxi vai dar para trás. Ainda Maxi vai recolher, já um pouco mais à frente. Cruzamento a partir. Canto para o Benfica. É o terceiro desta segunda parte. Carlos Martins, lado direito do ataque. É ele que marca estes pontapés para o Benfica. Luizão, Miguel Vítor, Óscar Cardoso e Javi Garcia na área. Jesus faz bom trabalho de balneário. O Benfica em 6 minutos tem tantos cantos como na primeira parte. 3. Bola levantada. Primeiro poste, o desvio, a insistência, mais um corte da equipa do Rio Ave. A bola despejada para fora, lançamento, não, o árbitro já tinha. A ser a low falta de Wires sobre, aliás, de Maxi Pereira sobre o Wires. Atenção que o Benfica entra na segunda parte a empurrar autenticamente o adversário para a sua grande área. É, pontapé de canto, ainda estamos com poucos minutos, a verdade é que conseguiu 1-0 e esse 1-0 abanou a equipa do Rio Ave e deu ela à equipa encarnada. Vamos ver se é para continuar de facto esta capacidade cidade ofensiva ou se há reação por parte da equipa viracondense. A verdade é que abrindo também poderá dar os tais espaços que o Benfica não teve na primeira parte e isso é que poderá vir a mudar o rumo. Atenção ao Benfica, Cardoso e a defesa do guarda-redes Mora. Remate na passada, a passe de Ramires. Apareceu finalmente o brasileiro na partida a roubar a bola. Fábio Faria a entregar de pronto para Cardoso, sem demoras, a rematar forte à baliza de Mora. Estava no sítio certo o guarda-redes do Rio Ave. Agora era o Rio Ave num ataque tímido de Wires. O corte efetuado, Wires recupera, vai pela direita à falta. Falta de Carlos Martins. Deixa ficar o pé Carlos Martins, pede Carlos Brito e também os adeptos do Rio Ave. Cartão para o jogador internacional português do Benfica. Chama o treinador do Rio Ave, um jogador, Adriano Lara, o brasileiro. É a primeira opção do Rio Ave. Atenção ao Benfica, vai tentar partir para o ataque por César Peixoto, vai pela esquerda. Peixoto junto à linha lateral. Desmarca-se Di Maria, grande passe de César Peixoto. A bola para Di Maria, tenta furar, não consegue. O corte efetuado, a bola a sair pela linha lateral e a lançamento a beneficiar a equipa do Benfica. Lançamento já cobrado. Lá vai Carlos Martins, mete para Saviola, vai enquadrar-se e falta sobre Saviola. Que grande finta de Saviola. E o recurso à volta nasce um livre muito perigoso a favor do Benfica. Protestam muito os jogadores do Rio Ave porque Saviola também fez um pouco de teatro. Aproveitou o toque depois do toque artístico que teve, que deixou ali pregado no relvado o adversário. Simulação. É um livre perigosíssimo para Cardoso. Simulação de Saviola, não houve qualquer falta. Então mais um erro de Bruno Paixão, termina a primeira parte com um erro e principia a segunda com outro. E em ambos os casos, com livres muito perigosos para as balizas. Foi para a baliza de Guim na primeira, agora é para a baliza de Mora. A bola está a menos de um metro da linha limite da grande área. Por aqui se vê o perigo que leva, ou que pode levar à baliza do Rio Ave. E este pontapé livre que beneficia o Benfica. A barreira do Rio Ave formada por 5 elementos, 8 minutos da segunda parte. O Benfica ganha por 1-0. Livre para Carlos Martins. Vai partir para a bola. Carlos Martins está muito concentrado. Vai certamente atirar diretamente para a baliza. Lá vai Carlos Martins. O árbitro apita. Carlos Martins, remate! Defesa, a recarga, tira o Rio Ave com muita dificuldade. Mora não conseguiu segurar o remate sem o forte de Carlos Martins e depois Ramires não teve faro de ponta de lança porque a bola foi para o espaço onde estava o brasileiro do Benfica. Não teve arte e engenho para fazer o segundo para os encarnados. Canto para o Benfica, há um jogador do Rio Ave no relvado, parece-me que Sidney. Sidney levou a pior. Levou a pior, cuidado que levou a pior ali na dividida e ele queixa-se, não viu Bruno Paixão, o pé mauzinho, também não vi, pareceu-me do Maxi Pereira. Há pouco tinha que haver cartão amarelo para Saviola pela simulação. É, foi de facto a um metro da linha limite da grande área. e o árbitro a marcar o livre mal e, claro, por via disso, a não mostrar o cartão, porque ficou convencido que o jogador do Benfica sofreu mesmo falta. Atenção ao desvio agora oportuno de Miguel Vítor. Seria para o segundo poste. O árbitro já tinha apitado, mais uma infração e vai haver então a tal substituição na equipa do Benfica, do Rio Ave. Adriano está preparado para entrar, é brasileiro por brasileiro, sai o Ires e entra Adriano Lara, este jogador tecnicista do Rio Ave, entra agora o médio ofensivo lançado por Carlos Brito. É, o Ires tinha feito uma exibição inferior, ou de um nível inferior aos seus demais companheiros do meio campo. É, mas é muito mais para defender e era muito mais defensivo do que outra coisa, portanto há que mudar o rumo dos acontecimentos, está a perder por 1-0, há que dar maior cariz ofensivo à sua equipa, partindo do meio campo, não dando maior apoio, também é verdade, lá é o João Tomás, mas pelo menos tentando jogar este jogador que entrou mais nas costas de João Tomás, deixando as alas para Sidney e Bruno Gama. É, para já entra ali para andar nos terrenos de Carlos Martins, Adriano, quando o Rio Ave não tem a bola, entenda-se, pontapé livre já cobrado. A bola para Javi Garcia, o Benfica está a ganhar por 1-0, 11 minutos da etapa complementar. O golo foi de Saviola, o inevitável, a bola para trás para Luizão, Luizão adianta a bola para o homem que se fala, Saviola, tenta dar de primeira, bola para fora, não compreendeu Ramírez. Lançamento para ser cobrado por César, ou melhor, por Fábio Faria. Fábio Faria adianta a bola. Dá para um companheiro para corte de Ramírez. Ramírez na recuperação. Adianta para Cardoso. Cardoso tenta uma abertura para a esquerda. Dá na direção de Di Maria. Di Maria vai tentar furar. Está tapado por um adversário e vai de um para um. Faz a finta Di Maria. Grande slalom de Di Maria. Já passou por dois. Tenta o terceiro e depois ficou pregado a Delvado. Peixoto não o acompanhou. Exagerou na segunda parte das fintas Di Maria, mas também não contava com a distração de César Peixoto, não acompanhou o movimento de S's de Di Maria, a bola sobrou para os pés de Mora. É pontapé de baliza para a equipa do Rio Ave, lá vai Mora pontapear forte, meio campo adversário dando na direção de Miguel Vítor, o corte de cabeça do central, depois perdeu. A bola sobra para Sidney, a dar para trás, bola para Adriano. Vai subir o brasileiro, lá vai Adriano, faz uma finta, faz duas, dá para trás, dá para Gaspar, Gaspar em profundidade, dá para Bruno Gama, bola para fora. É, Gaspar tentou colocar a bola em Bruno Gama por alto, um passe longo do central do Rio Ave, não surtiu o efeito, é lançamento de linha lateral para César Peixoto. Já foi cobrado, Peixoto adianta para mais uma interseção do meio campo Vila Condense, André Vilas Boas a fazer a movimentação para um dos centrais do Rio Ave, Jefferson, este numa abertura para a esquerda, dá para Fábio Faria, olha para a entrada da grande área, apenas Tomás, o corte efetuado a meio do caminho por Javi Garcia, recupera André Vilas Boas, lá vai o capitão Vila Condense atrasando o esférico para Jefferson, vai atrasar ainda mais para o guarda-redes Mora, um atraso temerário, Mora foi fora da grande área, pontapiar, recupera o Benfica, vai tentar o ataque, Carlos Martins adianta para Cardoso, Cardoso vai combinar com Saviola, não chega e depois o atraso para o guarda-redes Mora, levanta o guarda-redes do Rio Ave, levanta muito, é para o meio campo do Benfica, o corte efetuado por Peixoto de cabeça, adianta a bola para mais uma interseção, agora de José Gomes em variação, bola para fora e lançamento para a equipa encarnada. Segunda opção de Carlos Brito, o avançado nigeriano Chidi, chamado ao banco. Acredito que seja para a saída de Sidney. Atenção ao lançamento a beneficiar a equipa do Benfica e para ser cobrado à esquerda. A bola enviada para Luizão. Luizão capta a bola, dá para trás para Miguel Vítor. O Benfica ganha por uma bola a zero. Golo de Saviola marcado aos 2 minutos da etapa complementar. A bola para trás para Miguel Vítor. Miguel Vítor ainda mais para trás, movimentando o esférico para o guarda-redes Kim. Pontapé forte, meio campo adversário. A bola lançada na direção de Cardoso. Mais uma interseção da defensa. Vila Condense agora para o Gaspar, dá de cabeça lá para a frente Adriano, a tentativa de servir Bruno Gama, o corte é de César Peixoto, mais certo na segunda parte, a marcação a Gama, Gama também já sem o fulgor da primeira etapa, a bola para Gaspar, agora é Bruno Gama, vai tentar passar por César Peixoto, lá vai, adianta a bola, atenção, surge no apoio José Gomes, vai cruzar José Gomes rasteiro, a tentativa de Tomás desviar para a baliza, grande corte. Muito bem, a defensiva do Benfica, parece-me que Miguel Vítor antecipa-se a João Tomás e é o contra-ataque. ataque do Benfica. E Saviola vai adiantar a bola para Cardoso. Corte é de Jefferson para fora. Atenção que Jesus reclama muito. A dar sinal a Carlos Brito, Jefferson, de que tem qualidade excelente no corte. Protesta Jorge Jesus com o ataque, com esta entrega da Saviola. Substituição no Rio Ave, sai Sidney, entra Sidney. Três vezes que o Benfica teve superioridade numérica, três vezes em que era para definir melhor o contra-ataque ou as transições ofensivas. Jorge Jesus à beira de um ataque de nervos, porque das três vezes não foi bem definido. Uma para Di Maria, que deu a bola para César Peixoto e mal, e agora o grande bronca para Saviola, porque tinha do lado contrário alguém a quem servir a bola e tentou metê-la precisamente na área para Cardoso. Mal a equipa encarnada e Jesus não está a gostar nada das transições. O Rio Ave faz a segunda substituição, mas sempre sem mexer no sistema. A entrada é uma troca por troca, Chidi para o lugar de Sidney. De resto, uma substituição que já tínhamos antecipado. Exatamente, até porque Sidney estava a perder, ou se é que alguma vez teve fulgor a nível ofensivo, teve a única oportunidade na primeira parte para o Rio Ave, mas foi por oferta de Maxi Pereira e, de facto, um jogador que não dava grande profundidade. Chidi para a velocidade e para jogar mais no futebol aéreo, ali junto a João Tomás, é a aposta de César Brito. Ataca o Benfica, lá vai Maxi, numa boa jogada pela direita, duas fintas, vem para trás, joga a bola para Ramires, Ramires para Carlos Martins, deixa rolar para a esquerda para Di Maria, os adeptos do Benfica com o Olés na bancada, atenção a Di Maria, cruzamento vai partir, é para as mãos do guarda-redes Mara. Perdeu potência ao pé de Di Maria na hora do cruzamento, conseguiu passar e não tem sido fácil por Zé Gomes do lado esquerdo. O ataque do Benfica tirou o cruzamento, não havia ninguém. A bola, muito calmamente, acabou por cair nas mãos de Mora. 16 minutos da etapa complementar. A bola é pontapeada para o meio-campo do Benfica. Lá vai Miguel Vítor tirar, dá para a lateral, joga na direção de Peixoto. Peixoto ali numa zona mais pelada que relevada. E atenção agora, César Peixoto levou ali com a bola. Não, é mais Vítor do que outra coisa. Já está. Meia no peito, meia na cabeça, tentou tirar dali também algum efeito. A verdade é que as coisas passaram, não houve qualquer tipo de problema, conforme também era visível, mas tentou sacar com a tal experiência César Peixoto há algum tempo. Não era de monta. Agora Chidi entrou mesmo para, e veja-se que ele não está encostado ao lado esquerdo como estava Sidney, mas é um jogador muito mais metido na área ao lado de João Tomás. Isto precisamente para ganhar capacidade de altura é necessário que alguém faça o lado esquerdo quando em ataque de Rio Ave. É lançamento para a equipa Vila Condense. Vai ser cobrado por José Gomes. Vai fazer a movimentação para o interior da grande área do Benfica, onde defende quase toda a equipa. Atenção, José Gomes largando a bola. É na direção de Peixoto, que fez o corte. Completa Ravi Garcia. Ainda a assistência da equipa do Rio Ave. Na esquerda, cruzamento, Fábio Faria. Chidi, atenção ao remate. Adriano já não estava na melhor posição. Adriano, brasileiro, tentou ainda assim com o pé esquerdo rematar a baliza de Quinho. A bola saiu ao lado do poste esquerdo, quando Jorge Jesus chama Pablo Aimar. Pablo Aimar, estando bem, tem que jogar, e o Benfica não teve ainda neste jogo um médio que jogasse com critério, com imaginação e que fosse um elemento-chave no processo ofensivo. Não há dúvida que neste particular se têm destacado justamente os mais adiantados, Saviola e Cardoso. A bola pontapeada para o meio campo da equipa do Rio Ave. Vai tentar o salto, ali Cardoso, havia falta, diz o árbitro, pontapé livre para o Benfica. Assinala a falta de Vilas Boas. Disputaram o lance os dois jogadores, Cardoso e o capitão do Rio Ave. O árbitro de Setúbal decidiu assinalar uma falta a favor do Benfica. É pontapé livre para ser cobrado por Carlos Martins. Vai movimentar Carlos Martins, picou para a entrada da grande área, corta Gaspar. Jogo aéreo tem sido todo de Gaspar. Ainda a equipa do Benfica. A bola para Carlos Martins, abertura para a esquerda, boa simulação agora de César Peixoto, tem vindo a subir muito no jogo. Ainda Peixoto para a esquerda, pontapé de Di Maria para a grande área, bola sobre o bar a grande área, Cardoso não desiste, Maxi Pereira apoia, ainda Maxi e bola para fora. Ganhou o lançamento, bem Maxi ali a insistir, a conseguir ainda que Fábio Faria tocasse a bola e ganha lançamento de linha lateral. Lançamento para ser cobrado à direita do ataque da equipa do Benfica, atenção, mais uma finta, era Saviola a fugir à marcação do adversário, bem ao seu estilo, em finta curta e depois bola para fora, é ponta, pé de canto a beneficiar a equipa encarnada. É a zona de Saviola, zona de espetáculo de Alconer, mais uma excelente finta, uma grande simulação, acabou depois por o jogador do Rio Ave entregar a bola para lá da linha final e é ponta, pé de canto para Di Maria. Ponta, pé de canto para ser cobrado à direita do ataque da equipa do Benfica, lá vai Di Maria. para a movimentação. Como é hábito, o Benfica coloca gente na pequena área. Estão lá três. E agora quatro. Bola levantada, o desvio efetuado, de cabeça para fora da grande área por André Villas-Boas. O contra-ataque da equipa do Rio Ave por Bruno Gama. Bruno Gama vai adiantar para Chidi. Recém a entrada, Chidi conta com o apoio de Adriano, um pouco mais recuado. Ainda Adriano para, cai. É falta. Pareceu falta. É falta, só acertou em Adriano Saviola. É uma falta limpa de Saviola, o árbitro não assinalou. E o contra-ataque da equipa do Benfica. A bola pelo flanco direito. Atenção a Di Maria, vai para cima do adversário. Tenta ali a finta, é Fábio Faria. Fábio Faria não desiste e tira a bola a Di Maria. Que bem, Fábio Faria. Ainda Di Maria a captar o esférico, tenta uma finta. A bola para trás, na direção de Rabi Garcia. Este para Miguel Vítor. Joga o Benfica à entrada do meio-campo do Rio Ave. O Benfica está a ganhar por 1-0. 19 minutos da etapa complementar. A bola para César Peixoto, passa pelo adversário, adianta para a esquerda, para Saviola, o autor do golo. Dá para César Peixoto outra vez. Peixoto com mais aventuras de ataque nesta segunda parte. Lá vai Peixoto. Peixoto tapado, vem para trás, ainda Peixoto. Peixoto a atrasar, o esférico para Miguel Vítor. Miguel Vítor no meio-campo do Rio Ave, adianta para Carlos Martins, rodopia, caminha para a grande área. Carlos Martins vai combinar. Saviola, Martins, pode rematar. Cruzamento! E não chega Cardoso, ali um corte providencial com o peito de Fábio Faria para as mãos do guarda-redes Mora. É para Jesus ver esta exibição de Fábio Faria. Muito bem hoje o lateral esquerdo do Rio Ave, antecipar-se ao Oscar Cardoso e com calma, com tranquilidade, entregar de peito para Mora, recolher com as mãos. A bola já enviada para o meio campo do Benfica, o corte efetuado na direção do Di Maria, vai adiantar-se no relvado, dá para Carlos Martins outra vez, bola para o grande círculo, Martins adianta para Ramires, tenta ali o domínio, há falta sobre Martins. É no círculo central, o 17 do Benfica está sobre o relvado quando há tempo para substituição no Benfica, vai entrar Pablo Aimar para a saída, não consigo ver daqui a placa de Carlos Martins, Ramires. É, só claro, pode ser. Martins, só podia ser Martins. É. Mas não é, não, é. Não sai com cara de grandes amigos. Mas também não tem que sair. Não, mas também não tem que sair, Silvio, por uma razão simples. É que ainda agora se denotou ou se notou aquilo que já vinha acontecendo. Ou seja, não é capaz de decidir, não é capaz de construir, lento a pensar e a executar. E só Bruno Paixão é que conseguiu ver ali aquela falta depois de Carlos Martins ter despachado a bola. Mas Aimar, também por aquilo e pela sinalética que lhe deu Jorge Jesus, não só para construir, porque isso sabe ele, mas também para pautar o ritmo de jogo a nível defensivo também desta equipa, ou seja, quando tens bola, também tens que saber segurar e saber guardar para não despachar para diante e não a perder rapidamente. E o Benfica está a ganhar por 1-0, é preciso quem tenha cabeça e pezinhos para saber fazer isso. É, Carlos Martins passou por detrás de Jesus e depois atirou para o relvado ali qualquer coisa. É, frio como o tempo, esta saída de Carlos Martins e o relacionamento com Jorge Jesus ali a chegar ao banco. Nem olhou para o jogador Jorge Jesus, que até costuma cumprimentar os seus atletas quando os substitui, e Carlos Martins acabou por atirar ali, parece-me que uma caneleira para e o relvado, mas vai ter que a recolher. Exato, e agora recolhe também, porque pelo menos bola ao ar, digo eu, porque duas já lá estavam. E Di Maria ficou indeciso. Esta ou a outra que está ali? E a partida vai ser então reatada. O Benfica desiste do lance para que o Rio Ave movimente. A partida vai a meio da segunda parte, 22 minutos e meio. O Benfica está a vencer por 1-0. Já entrou Aimar. O Benfica vai ter mais um meio-campo mais criativo a partir de agora. A bola para Luizão, a meter a bola em profundidade. Joga na direção de Cardoso. Não chega Cardoso. A bola até às mãos do guarda-redes Mora. Mora vai fazer a movimentação para o meio campo da equipa do Rio Ave, ou melhor, do Benfica. É Nuno Gomes que aconselha Carlos Martins. Está-se com as mãos na cabeça, o jogador do Benfica substituído, mas é Nuno Gomes, um dos capitães, a aconselhar mais calma ao jogador do Benfica. Mas esse sempre foi e será um grande problema de Carlos Martins, é que não sabe entender quando joga bem, ou quando joga mal, ou quando joga assim. E a verdade é que ele não fez um grande jogo, pelo menos aquilo que era necessário para esta equipa de Benfica, retirando a primeira parte, é verdade, onde também não teve grande hipótese, até porque a marcação foi eficaz e era na melhor fase do Rio Ave, mas também, depois do Benfica estar por cima, nunca soube decidir o jogo atacante. E Jorge Jesus, isso não perdoa. E independentemente disso, tem que respeitar as opções do treinador. É pontapé livre para a equipa do Rio Ave. Posição frontal à baliza do Benfica. Atenção, a bola aí uns 35 metros. É, mas tem um potente remate, Adriano. Tem. Vai partir para a bola, está enquadrado. Posição frontal, o Benfica apenas com dois na barreira. Vai partir para a bola, Adriano. O Benfica ganha por uma bola a zero, livre para o Rio Ave. Remate rasteiro, corta Cardoso, recarga ao lado. Sem qualquer perigo, foi Vítor Gomes. Mau exemplo para as credenciais de Adriano Lara, o jogador que chegou esta época ao Rio Ave. Um remate seco contra um adversário, ganha pontapé de baliza aqui. Tempo do jogo em Vila do Conde. 24 minutos da segunda parte. 0 para o Rio Ave, 1 para o Benfica. Pai, o vidro do meu carro partiu-se e agora? Vai à Glass Drive. Glass Drive é onde? Liga para a linha azul 808-246-246 ou procure em glassdrive.pt e descobre o posto mais próximo. Glass Drive, postos em todo o país. Ligue já 808-246-246. Temos acordo com a sua seguradora. Glass Drive, estamos onde é preciso. A 10 minutos do final em Espanha, Villarreal 1, Almeria 1. Voltamos ao Estádio dos Arcos. 24 minutos da segunda parte, o Benfica ganha por uma bola a zero. A bola é pontapeada pela defensiva do Rio Ave. José Gomes a fazer uma abertura para Bruno Gama, sem a velocidade da primeira parte. Outra vez para José Gomes, corta Miguel Vítor numa boa dobra. Bola para fora, é lançamento a beneficiar a equipa do Rio Ave. E vai ser cobrado por José Gomes, vê a posição dos mais adiantados. Tem Bruno Gama, tem João Tomás, tem Adriano. Carlos Brito manda subir mais gente, a bola ainda para João Tomás, Adriano tenta a subida, tenta a finta, depois vai lá cortar Ramírez, a bola para Jefferson, mal, o Benfica no contra-ataque, Saviola aproveitou uma oferta de Jefferson, Cardoso pode marcar, a finta, ainda Cardoso, vai fazer, já não tem ângulo, cruzamento, que eternidade perdeu, que tanto tempo perdeu Cardoso, e demorou ali uma eternidade para remate, e depois a bola a perder-se, ainda o Benfica no ataque pelo flanco direito. O esférico vai Maxi. Maxi a cruzar e a limão. Mão na bola do jogador do Rio Ave. É, mas atenção, eu vi Fábio Faria a saltar. Pareceu-me que de dentro para fora da área, não sei se dentro ou fora, tocou a bola com a mão, vê cartão amarelo de Bruno Paixão. Certamente o João Paulo poderá ajudar. É, eu do local em que me encontro parece-me fora. Mas as imagens poderão esclarecer melhor. Mas do local em que me encontro parece-me que foi mesmo fora da grande área. Vamos lá ver se a imagem esclarece esta versão, que também é a do árbitro. E é pontapé livre então, ali bem perto da linha limite da grande área. Para já Bruno Paixão vai retificar a posição da barreira do Rio Ave depois de ter mostrado o cartão amarelo a Fábio Faria. É bastante fora da área. Muito bem, portanto tudo certo. Pontapé livre para ser cobrado, Di Maria para a movimentação. No interior da grande área do Rio Ave, 5 homens do Benfica. Atenção ao livre para ser cobrado por Di Maria. Luizão é um dos que lá está. Atenção ao cruzamento a partir. Mais um corte efetuado por André Vilas Boas. Aymar recupera, mete para Ramírez, tenta o remate contra um adversário. A bola ainda na posse dos jogadores do Benfica. Di Maria tenta a subida. Dá de calcanhar o esférico para a direita na direção de Maxi. Maxi para Aymar. Aymar pode fazer a devolução para Maxi. Aymar adianta para Ramírez. Ramírez para um companheiro que vem no apoio, que é Di Maria. Tenta ali uma finta ao argentino. Ainda Di Maria. Vai pela direita. Já não tem espaço para avançar. Bola para fora. Ponta, pé de baliza para o Rio Ave. Não contou também com a ajuda de Ramírez. Continua perdido o brasileiro do Benfica. Primeiro estava em posição de fora de jogo e por isso Di Maria não passou. Depois recuou e não abriu linha de passe para o companheiro. 27 minutos da segunda parte. O Benfica a vencer por uma bola a zero em Vila do Conde. O golo apontado por Saviola dá vantagem à equipa encarnada. Foi aos 2 minutos na sequência de um pontapé de canto. A bola para o meio campo do Benfica. Vai tentar captar Maxi Pereira. O árbitro já tinha interrompido porque há lançamento a beneficiar a equipa encarnada. João Tomás tentou de uma estranha forma conseguir ali dominar a bola. Acabou por perdê-la pela linha lateral. Ganha lançamento o Benfica. A bola já atrasada por Luizão, para o guarda-redes Kim. Vai pontapear Kim. Levanta a bola para a esquerda. Dá na direção de Di Maria. Estica a perna, não chega, é lançamento a beneficiar a equipa do Rio Ave. E vai ser cobrado por José Gomes. Este adianta na direção de Bruno Gama. Passou muito bem. Bruno Gama, cruzamento. Atenção, Gidi! Já não tem ângulo para remate. Deveria ter feito o remate de primeira, Gidi. Tentou captar, dominar e depois a bola perdeu-se pela linha de fundo. Não dominou a fera e a bola fugiu aos pés de Chidi, que deveria ter rematado. O nigeriano estava no interior da área, tinha espaço e tempo para alvejar a baliza de Kim. Perdeu a bola, pontapé de baliza para o Benfica. Não teve pé esquerdo. É, isso mesmo, é o pequeno pormenor. É que o pé dele, o melhor é o direito, não é o esquerdo. E quando a bola ali saltitou para encher, ele andou à procura do pé melhor. Era o direito, é o de dentro. Não dá nem para subir o elétrico, o esquerdo deve servir. É, mas ter ou não ter, adornar ali de frente para a baliza, de facto, Chidi, a não ter a melhor decisão nesta excelente jogada de Bruno Gama. Foi a primeira vez na segunda parte que Bruno Gama conseguiu levar a melhor sobre César Peixoto. A bola para o meio campo do Benfica, lá vai Miguel Vítor a interceptar, a bola a sair pela linha lateral e a lançamento a beneficiar a equipa de Vila do Conde. A segunda parte já leva 29 minutos. O Benfica continua a vencer por uma bola a zero. Golo de Saviola. O decisivo Saviola. Tem sido assim nos últimos três jogos. A bola vai ser enviada na direção de Adriano. A fazer a devolução para José Gomes. Vai tentar picar para Adriano. Corta efetuado, bola para Aimar. Aimar bem no passe. Dá para Saviola. Saviola na transição. Adianta a bola na direção de Ramírez. O corte efetuado para Jefferson. Afastando da zona perigosa. A bola sai pela linha lateral. É lançamento a beneficiar a equipa do Benfica. Controlou Maxi Pereira a saída da bola. Ganha lançamento de linha lateral. Ganha também tempo para respirar. A bola enviada para os jogadores do último reduto do Benfica, lá vai Luizão, atrasando para o guarda-redes Kim, pontapé, forte, meio campo adversário, a bola lançada na direção de Cardoso, salta Cardoso juntamente com Jefferson, Cardoso é mais alto, mas foi Jefferson que ganhou com melhor impulsão. A bola enviada para o lado direito do ataque da equipa do Rio Ave, vai tentar captar Bruno Gama, a bola ainda para Di Maria, dá para trás para Aimar, Aimar passa, que bem jogado Aimar, que classe, Aimar dá para Ramírez, Ramírez avança para Cardoso, quem chega? Grande corte ali, efetivado por Fábio Faria, havia fora de jogo. Assinalado fora de jogo a Cardoso, mas a Vila do Conde ficou com uma nova avenida. Fantástica a jogada de Aimar, abrir caminho entre os adversários, entregar para o companheiro Ramírez, no passe depois para Cardoso, apanhado o paraguaio em fora de jogo. E se calhar Jesus, desculpa lá, se calhar Jesus... Eu ia-te dizer que se calhar Carlos Martins começa a perceber melhor a substituição. É, eu ia-te dizer precisamente, se calhar Jesus, aquilo que deveria fazer era virar-se para trás, olhar para Carlos Martins e quase que encolher os ombros, como quem diz, percebeste que é porque é que saíste? Percebeste porque é que eu quero Aimar lá? É que quem tem classe tem, e é pena que este jogador não dure uma carga enorme de jogos e tenha que descansar, porque é sem dúvida nenhuma outra classe naquele meio campo. Abriu uma avenida onde não havia espaço. Carlos Martins pode gravar e tentar ver mais tarde em vídeo. Um primor para a vista. Atenção, bola para o interior da grande área, lá vai Luizão, tirar da zona perigosa, dá para Javi Garcia, o Benfica ganha por uma bola a zero, a segunda parte já leva 31 minutos, a bola para o lado esquerdo para Cardoso, grande finta agora sobre Gaspar, adianta para Saviola, lá vai Saviola, pode ir para o segundo, Saviola vai rematar, Saviola enquadra, já não tem ângulo, Fábio Faria, excelente, excelente, mais um corte para Jesus ver, Fábio Faria, reforço do Benfica para o ano, que classe deste defesa, que até está a jogar fora do sítio, é central, joga na esquerda, atenção ao Benfica, fica, mais um lance de perigo, o cruzamento, Cardoso e falha escandalosamente Cardoso, tinha tudo para fazer o golo e cabeceou ao lado da baliza de Mora, fez o mais difícil, pode dizer-se. É Taquara, o melhor marcador da Liga Portuguesa, vai ter também que ver este lance mais tarde, porque tem que perceber como falhou, Gaspar não conseguiu o corte, nas costas estava Cardoso a tentar fazer uso do jogo de cabeça, não conseguiu, a bola saiu ao lado, excelente o trabalho de Maxi Pereira do lado direito do ataque. E vem aí o terceiro jogador por parte de Carlos Brito para meter na lista. Tarantini. Mas atenção que o Benfica, se o resultado ao intervalo era certo, o 0-0 justificava-se em pleno, o Benfica nesta altura ganha e justifica. É, justifica e marcou cedo. A única diferença que há entre a primeira e para já isto que leva da segunda parte foi o golo do Benfica, bem cedo a abrir, porque com isso abriu também a capacidade de uma equipa do Rio Ave que estava a jogar fechada, jogar e ter que jogar mais aberto. E parecendo que não, isso é uma grande diferença. Ataca o Benfica pelo flanco direito. Lá vai o Benfica com Saviola. Saviola capta o esférico, vem para trás. É o homem do jogo. Marcou o único até agora do jogo. Javi Garcia, o remate. Mora largou e depois vai tirar Gaspar. Mora com muitas dificuldades para amarrar. E este remate foi muito traiçoeiro de Javi Garcia. Mora fica ali a olhar para o relvado. E ele defendeu, mas sacudiu. Foi um míssil que foi levando coordenadas diferentes ao longo da distância que ia percorrendo. De Javi Garcia com o pé esquerdo, com a parte exterior do pé esquerdo a tentar surpreender Mora, que com mãos geladas não conseguiu segurar à primeira. É ele e eu. A bola já pontapeada para o meio campo do Benfica. O esférico lançado na direção de César Peixoto. Adianta para o grande círculo. O árbitro apita, interrompe, é ponta, pé livre para a equipa do Benfica. Uma falta de Vítor Gomes sobre Ramírez. Ponta, pé livre para ser cobrado por Aimar. Aí está a substituição no Rio Ave. Antes da substituição sai o amarelado Vítor Gomes e entra Tarantini. É, médio por médio. Uma substituição operada ao minuto 33, não mexe a estrutura. Carlos Brito está a 1-0 e mexe no meio campo, tirando Vítor Gomes, muito por força do desgaste deste jovem jogador que fez um bom jogo. É exatamente isso, mas muda também alguma coisa e aí vai novamente, mas não tem capacidade, pelo menos de luta, nesta ter capacidade de luta tem Saviola, não teve, foi corpo para fazer frente a Gaspar, que ganhou nitidamente na dividida. Mas atenção, que a alteração, Adriano passa para meio do terreno, vai jogar Tarantini, está a jogar já colocado sobre o lado direito do meio campo do Rio Ave, precisamente para lhe dar, será, maior ofensividade. Bruno Gama é que tenta lutar contra a corrente, mas vamos ver o que é que esta equipa do Rio Ave ganhará quando o Benfica está nitidamente por cima, em capacidade de jogo, em posse de bola, em oportunidades nem tantas, mas também é verdade que tem mais, mas menos do que aquilo que seria de esperar face ao posse de bola que tem a equipa encarnada. O resto, muito sinceramente, esta equipa do Rio Ave foi perdendo fôlego e nem mesmo estas alterações de Carlos Brito lhe dão o poder ofensivo que a equipa tem. Mas também quem não tem bola não pode ter poder ofensivo. Lá vai a equipa do Rio Ave, o Benfica a vencer por uma bola a zero. 34 minutos da etapa complementar, é o Rio Ave que ataca. Bruno Gama vai pelo flanco direito, tenta uma finta e a falta de Peixoto é para cartão. Caiu ali César Peixoto na marosca de Bruno Gama, virou as costas ao lance, é inexplicável como o lateral esquerdo vira as costas ali a um jogador que está a bailar em frente a ele. Bruno Gama muito inteligente, meteu a bola pelo lado direito, aproveitou o disparate de César Peixoto, cavou a falta, cartão amarelo para César Peixoto e Fábio Coentrão, de regresso a Vila do Conde, vai entrar na partida. Não está em perigo de punição Peixoto, de resto o Benfica não tem jogadores em perigo de punição neste jogo. É pontapé livre para a equipa do Rio Ave. Vai ser cobrado por José Gomes. O árbitro pede a José Gomes que espere um pouco até à retificação da distância da barreira do Benfica de apenas dois homens. A bola vai ser enviada por José Gomes. No interior da grande área do Benfica estão seis homens do Rio Ave. O Benfica a defender a zona. Atenção ao pontapé livre. Lá vai José Gomes, partido para a bola. O árbitro vai ali ainda por água na fervura, nas movimentações, nas escaramuças, na grande área. Atenção ao pontapé livre, marcado, José Gomes, muito mal marcado, diretamente para fora. A imagem deste livre é mora, mãos na cabeça, não quero acreditar que José Gomes despachou esta bola para lá da linha final de aqui. 36 minutos da segunda parte, vai lançar Fábio Coentrão no jogo, o técnico Jorge Jesus. Coentrão, que foi titular na última partida frente ao Nacional, vai entrar dentro de instantes na equipa encarnada. Pontapé livre a beneficiar a equipa do Benfica. A bola vai ser enviada para o meio campo adversário, lançada a bola na direção de Cardoso, e este deixando rolar para Saviola. Depois o corte é de André Vilas Boas, vai lá Luizão despachar a varrer autenticamente, bola para fora, é pontapé de baliza para a equipa do Rio Ave. Já estamos em Vila do Conde numa noite muito, muito fria, com 36 minutos da etapa complementar. O Benfica a vencer por 1-0, marcou aos 2 minutos desta segunda parte Saviola. A bola é enviada para o interior do grande círculo. Lá vai Saviola tentar fazer-se ao lance. O árbitro já tinha apitado, carga sobre Cardoso. Sinalou um empurrão de Fábio Faria a Cardoso. É pontapé livre para a equipa do Benfica e para ser cobrado à entrada do meio campo da equipa de Vila do Conde por intermédio de Aymar, o homem dos pós de Perlim Pim Pim. Lá vai Aymar para a movimentação, toca curto para Javi Garcia, e este numa abertura para a esquerda para Saviola, que classe de Saviola, e depois é desviado em volta por André Vilas Boas e é para cartão. É, o capitão, além de ter puxado, devia ter visto, deveria cartão amarelo só pela falta, ainda pontapeou a bola para fora das quatro linhas. Mais um lance muito bonito de Saviola, o argentino do Benfica, a tirar do caminho André Vilas Boas. É, pelo andar da carruagem, a menos que chovam canivetes, vai ser o melhor em campo para a Renascença, o homem que Jesus vai poupar nos últimos minutos. Saviola vai sair para entrar Fábio Coentrão. É, Saviola substituído, o argentino não estava a contar com a substituição, estava já na área. Fábio Coentrão entra para o lugar de El Conejo. É Ramires que vai junto de Jorge Jesus para ouvir mais indicações. e sai cumprimentando o árbitro, cumprimentando colegas, ovacionando o público. Ele foi o melhor em campo e tem esta postura ao ser substituído. Que diferença para Carlos Martins? É, sem dúvida nenhuma, porque mas é jogador e toda a gente sabe o que vale Saviola e o que ele tem representado, porque é o homem dos golos decisivos. Goste ou não goste, esteja ou não esteja quase sempre livre, o problema não é dele, é da marcação que os adversários lhe não dedicam. E aí está a saída, a entrada de um jogador, Fábio Coentrão, para jogar na ala, e Ramírez, foi isso, porque foi chamado por parte de Jorge Jesus para jogar mais no miolo do terreno. Mais um homem de Vila de Conde em campo, mas a jogar pelo Benfica, Fábio Coentrão. Atenção à equipa do Rio Ave no ataque, foi Fábio Coentrão que foi fazer o corte pela linha de fundo, é ponta, pé de canto, é o primeiro para o Rio Ave no jogo. Primeira intervenção do jogador do Benfica, o loiro do Benfica que acabou de entrar. Carlos Martins continua amuado, foi o único a não cumprimentar Saviola. É ponta, pé de canto para a equipa do Rio Ave, vai ser cobrado à direita por intermédio de Bruno Gama, vai pontapear para o segundo poste, vai cabecear depois um jogador vilacondense para a pequena área, havia um homem em fora de jogo. É, Fábio Faria estava em posição irregular, quem ainda segurou a bola, mas beneficia de um pontapé livre. Pontapé livre para a equipa do Benfica. O Benfica a vencer por 1-0 em Vila do Conde. Estamos a 5 minutos e meio do final da partida. Saviola já saiu, foi o autor do golo e o homem do jogo. E Jorge Jesus dá indicações a Nuno Gomes. Vai para a zona de aquecimento e tem a missão, parece-me, de chamar um companheiro. Nuno Gomes, que fez a assistência para o golo do Benfica frente ao Nacional para a Taça da Liga no último domingo. Foi uma entrada decisiva em campo também de Nuno Gomes. A bola enviada para a esquerda para César Peixoto. Tenta ali uma finta. Peixoto subiu muito de produção na segunda parte. E tem tido muitas aventuras de ataque e ganhou no duelo a Bruno Gama, com uma exceção. O lance que valeu o amarelo ao próprio Peixoto. Atenção, Ramírez e Jorge Jesus em conversa. Está a cochear o brasileiro do Benfica. É pontapé livre para a equipa do Benfica para ser cobrado. Ramírez anda com alguma falta de sorte também nesta matéria. Pontapé livre para ser cobrado por Aymar. Vai Aymar optar certamente pelo cruzamento para a grande área. Aymar toma balanço. Na grande área do Rio Ave já lá estão quatro homens do Benfica e um deles é Luizão. Atenção ao pontapé livre. Aymar vai levantar, defende-se toda a equipa do Rio Ave, com exceção de João Tomás. A bola enviada para a entrada da meia-lua. Ali um corte, a insistência do Benfica. Lá vai Aymar pela esquerda, levanta a cabeça, toca para Coentrão. Este de primeira para Peixoto, outra vez Aymar. Aymar para o corredor central, dá para Javi Garcia. Este para trás para Maxi Pereira. Os adeptos do Benfica impulsionam a equipa. A bola para o flanco direito, na direção de Ramírez, a tentar uma finta, o corte e bate pela equipa de Vila do Conde. Lançamento para Chidi, bola para fora, é lançamento para a equipa do Benfica. Lançamento para ser cobrado por intermédio de Maxi Pereira. Últimos 4 minutos em Vila do Conde. O Benfica a vencer por uma bola a zero. Lançamento para ser cobrado por Maxi Pereira. Lá vai Maxi para recolocar o esférico em campo. Adianta Maxi, dá na direção de Cardoso. O corte efetuado, a bola é pontapeada para o último reduto da equipa encarnada. O árbitro já tinha apitado. É uma falta a favor do Rio Ave, uma falta de Cardoso. E é mais um jogador do Benfica. Rodrigo também vai para tal zona de aquecimento, onde está Nuno Gomes, onde está também o Eldon. Jorge Jesus deu indicações para o central trocar com o avançado Eldon. A bola já enviada para o meio campo da equipa do Benfica. Vai insistir o Rio Ave no ataque pelo flanco direito. A bola lançada para Bruno Gama. Tenta uma finta, cruzamento a partir para a entrada da grande área. Salta Luizão. O corte é para Chidi, mas havia falta sobre Luizão. E atenção, porque depois Luizão está sobre o relevado e lhe leva um toque de João Tomás, parece-me. É isso que o capitão do Benfica vai falar com Bruno Paixão. E agora vai também o árbitro falar com João Tomás. É pontapé livre para a equipa do Benfica. Já estamos com 42 minutos da segunda parte. O Benfica a vencer por 1-0. O golo apontado por Saviola aos 2 minutos da etapa complementar. É pontapé livre para a equipa do Benfica e vai ser cobrado pelo guarda-redes Kim. Levanta forte para o meio campo do Rio Ave. Salta Fábio Faria. Que exibição irrepreensível de Fábio Faria. Está a jogar fora do sítio. Lá vai a equipa do Benfica. Atenção, Fábio Coentrão. Que perigo. E o passe para corte efetuado por Jefferson. Depois ali um um braço para cima. O árbitro diz que não. A bola ainda é em Fábio Coentrão. Pode rematar. Fábio Coentrão a tentar ali um remate de fora da grande área. Bola para fora. É lançamento a beneficiar a equipa do Benfica. Com vontade de mostrar serviço, Fábio Coentrão. Jorge Jesus põe a mão na cabeça e diz para o Vila Condense ter calma. Lá vai Coentrão. Arrancar cruzamento para a grande área. O corte efetuado pela equipa do Rio Ave. A bola para o flanco direito. Em Bruno Gama. Tenta ali uma finta. Bola para fora. É lançamento para o Benfica. Fintou-se ele mesmo. A perna direita à perna esquerda. O 77 do Rio Ave perde a bola pela linha lateral, beneficia de lançamento César Peixoto. Assinala às 23 horas. Atenção que em Espanha termina. Villarreal 1, Almeria 0. Vila do Conde até ao final do jogo. Em Vila do Conde estamos com 43 minutos e meio da etapa complementar. Um minuto e meio para os 90. O Benfica está a vencer por uma bola a zero. Vai para o ataque. Pablo Aimar tenta ali uma finta. O relevado não ajudou. Bola para fora. Lançamento para o Rio Ave. Já foi cobrado. A bola é enviada na direção de Bruno Gama. Coberto o raio da ação do Bruno Gama por Rafi Garcia, que faz o corte. Adianta para César Peixoto. Faz uma finta. Faz duas. Ainda Peixoto já passou por dois. Deu para Ramires. Ramires para Aimar. Redupla. Cai, agora não há falta. Esta foi mais do que a tal de Saviola. É, esta pareceu-me que foi mesmo falta. Parece-me que Gaspar empurrou o Pablo Aimar. E depois a bola para o interior da grande área do Benfica, para Kim. De resto, Kim não foi importunado nesta segunda parte. Lá vai Kim para a movimentação. Dá para fora da grande área na direção de Luizão. Sai a jogar o central, adianta o esférico. Vamos ver o tempo de descontos dentro de instantes que o árbitro vai conceder nesta partida. A placa vai ser mostrada pelo quarto árbitro, Vasco Santos, dentro de instantes. A bola para o lado direito da defensiva do Benfica. Maxi! Maxi adianta a bola para Di Maria. Este para trás, para Ramires. Não foi um bom jogo de Ramires. Lançamento para a equipa do Rio Ave. A bola enviada para homens da zona central. A recolha efetuada por Adriano. Joga para trás para Gaspar. Gaspar aproxima-se da linha do meio campo. Pode fazer uma abertura. Dá para Bruno Gama. Este primeira tenta adiantar. Corta Miguel Vítor. Adianta a bola. Dá para Fábio Coentrão. Entra no meio campo adversário. Lá vai Coentrão. Levanta a bola na direção de Cardoso. Aimar. Recolhe. Rodopia. Ainda Aimar com a bola. Dá para Coentrão outra vez. Coentrão vai pelo corredor esquerdo. 2 minutos. É, foi isso. A placa subiu nas mãos de Vasco Santos. 2 minutos para jogar. A bola já enviada para homens da defensiva do Rio Ave. Lá vai captar a bola José Gomes. Tenta uma finta. Ainda a equipa do Benfica. Vai Cardoso. Cardoso pode arrancar cruzamento. Cardoso. Ramires caiu, mas caiu sozinho. Sem qualquer falta. A bola sobra para os jogadores do Rio Ave. Vão tentar partir para o ataque. João Tomás a cair. Também sem falta. A bola na esquerda em Fábio Coentrão. Vai arrancar cruzamento. Tem Ramires desmarcado. Já poderia ter feito o passe, não fez. A finta, vai para a grande área e ganha, ou não, canto. Ganha mesmo. Ganha pontapé de canto, Fábio Coentrão. Ramires vai aguentando estes últimos instantes da partida. Queixa-se de dores numa perna, o brasileiro. E também pedia agora a bola, Fábio Coentrão, que ganha pontapé de canto para Aimar marcar. É o 9º canto para a equipa do Benfica. Os adeptos encarnados exultam com esta vantagem de 1-0 nos últimos instantes. Sentem que a vitória está muito perto de jogo. É pontapé de canto para ser cobrado. Está a 1 minuto de distância. E Jesus ainda faz ali um gesto para um homem do aquecimento. A bola já enviada para Peixoto. Tenta adiantar. Mais um desvio para fora. Lançamento para o Benfica. E Carlos Martins, agora é ele reanimado a dizer aos companheiros que falta 1 minuto para acabar. Está praticamente garantida esta vitória. A bola já enviada para o ataque do Benfica. Para mais um corte. Bola para a grande área do Rio Ave. Vai despachar a defensiva de Vila do Conde. Num pontapé forte na direção do João Tomás. A bola é recuperada pela equipa do Benfica. Lá vai Ramires, claramente em dificuldade. Ramires, bola para fora, lançamento a beneficiar a equipa do Benfica. Conseguiu Ramires ainda bater a bola contra Bruno Gama, ganha lançamento de linha lateral. E vai fazer ainda uma substituição, Jesus. É, espera, tenta fazer, mas não sei se terá tempo. Dá-me a impressão que já não vai a tempo. É Rodrigo que tenta tirar o fato de treino, mas... Que grande lance de Coentrão! Cruzamento para a grande área. Atenção a Di Maria. Estica a perna e corta a defensiva do Rio Ave. O árbitro vai apitar. Apitou. Termina a partida em Vila do Conde. Os adeptos do Benfica festejam. O Benfica venceu por 1-0. Golo de Saviola. Apontado aos 2 minutos da etapa complementar. O Benfica volta às vitórias para o campeonato fora do Estádio da Luz. O que já não acontecia desde o início de outubro. O Rio Ave perdeu pela primeira vez em casa neste campeonato. Uma explosão de alegria dos milhares de adeptos encarnados que se deslocaram até aqui ao Estádio dos Arcos. João Tomás, o avançado do Rio Ave, sai também. Não nada contente com este resultado, também não quer prestar declarações. O melhor marcador do Rio Ave vão saudando os jogadores do Benfica, uns a uns, com vários cumprimentos, e Jorge Jesus não se esquece de ninguém, está a cumprimentar todos os seus atletas e também vai ali esta falange de apoio fantástica do Benfica, que não cessou no apoio total durante os 90 minutos para a equipa encarnada vencer.